boca. Josué 1:8 diz assim: quando eu medito dia e noite, o sucesso nasce dentro de mim. Eu sou próspero pelo Senhor. Floresta.